27 anos errando sem desconto. Comigo é preto no branco, eu tô no ponto. Na mão uma serva Neymar, a flor da pele pra beijar e atirar. Eu tô pronto, quero os melhores baseados do mundo. Moro na cidade mais bonita do mundo. Esclareço alguns, eu te confundo. Fui maltratado por algumas dores, mas sigo imune. Eu tenho os amigos mais fiéis do meu lado, a família mais linda, os melhores aliados. Fecho com a banca mais foda do rap, tudo bom, recordes. Me chamam de Felipe Rett, o mais bolado. Rap RJ, levadas, becks, bebidas. Nós somos foda, eu disse, nós somos zica. Odeio caretas, detesto drogas. Mas com uma caneta embaseada, eu faço a letra mais pica. Estilo livre, vivaz, yeah. Estilo livre, vivaz, velho. Estilo livre, vivaz. Como uma criança, o TTK leva. Estilo livre. Tô na profissão perigo, mas não se iluda, amigo. O mundo nunca foi melhor que isso. Lancei um riso, sigo debochado, se bar. Foi a forma que eu encontrei de conservar o que eu valorizo. Medíocres raciocinam até aonde convém. A gente não, a gente pensa até enxergar além. Entre a loucura e a genialidade, superficial é achar que a vida é feita só de profundidade. Sem help dos crentes, mais sapiência. Se Deus é perfeito, ele é indiferente. Nem toda rebeldia é inteligente, mas como sempre, toda inteligência rebelde, entende? Eles criam rap fraco, meu sonho é de vagabundo. Na base da inclusão é tudo. Enquanto derrotados preferem vitórias baratas, minha ambição segue do tamanho do mundo. Imagina quantas lata, LAPA, madruga na Abile Joaquim. Sobra só os putos, vira lata, fortalecendo meus vícios, sim. Vou vivo com os que vivem e sigo rindo, amigo. Enquanto muitos falam, poucos dizem, cada um com seu dízimo. Um gole pro santo, abrindo caminhos, me blindo. Corpo tá fechado, tô com meu manto sagrado. Vamos desenhando os planos, deixando os muros pichado. Mentes além da compreensão, pé na porta, expressão pra valer a vinda. Quem move o mundo são perguntas ainda. Fiz meu mundo um universo, inverso eu digo quase tudo. Vivo mais do que existo, não há paz no processo, que é lento, incerto, intenso. No silêncio me confesso. Sun.